Não tinha palavra de Deus. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bietita. E Simeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Note aqui que o lagar é um lugar de espremer uvas. Não se malha trigo no lagar, se malha trigo na eira. Mas diz a palavra de Deus que Gideão estava malhando trigo no lagar para o coração dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me fala. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que volte. Entrou Gideão, preparou cabrito e bolos ácidos e uma epa de farinha, a carne pôs no cesto e o caldo numa panela, e trouxe-o até debaixo do carvalho e o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma carne, bolos ácidos, põe-os sobre esta penha e derrama-lhe por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne, os bolos, ácidos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou de: o Senhor é a paz. No original, Jeová Shalom. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Amiecitas. Amém? E graças ao nome de Jesus. Eu quero convidar você nesse momento a curvar sua cabeça, fechar seus olhos, como pedir que Deus fale conosco pela sua santa palavra. Pai querido, estamos em nome de Jesus. Nós estamos diante da tua palavra, Senhor, e cremos que a tua palavra é fonte de luz e direção em vida para as nossas vidas. Ó Deus, que neste altar, que hoje ofertando em oração, tu possas responder com fogo celestial. Senhor, tu és a nossa paz, tu és, Senhor, a nossa arma de guerra, e a tua palavra, Senhor, é a espada que nós manejamos esta noite. Assim fala conosco pelo teu Espírito Santo. Senhor, que a tua palavra venha impregnada de poder e milagre e libertação. Nós te pedimos, Deus, que fale conosco segundo a nossa necessidade, não segundo a vaidade do nosso coração, mas segundo o que precisamos ouvir, falar conosco, Senhor. Nós te pedimos que grave esta palavra no fundo do nosso coração. Dê força, Senhor, dê sabedoria, para que nós apliquemos esta palavra nas nossas vidas, no nome santo de Jesus Cristo. E todos disseram amém e amém. E graças a Deus. O título da minha mensagem essa noite é Chamado à Dependência. Eu penso que todos nós devemos depender de Deus. Pai querida, seja bem-vinda. Chegou no momento, estamos iniciando a palavra. Eu creio que todos nós devemos depender de Deus. O Salmo 37, versículo 5, diz a palavra de Deus: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Provérbios capítulo 3, versículo 5, diz a palavra de Deus: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes, não te apoies no teu próprio entendimento. Da mesma maneira está escrito em Isaías 26, 4: confia no Senhor de todo o teu coração, porque o Senhor é uma rocha eterna. Pega na mão da pessoa que está ao teu lado aí, querido. Fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração. Diga que não te apoies no teu entendimento. Diga: ele é uma rocha eterna. Glorifica e exalta ele. Aleluia. Aleluia. Querido, eu posso dizer que de vez em quando, nas nossas aflições, nas nossas lutas, às vezes nos dá a impressão que Deus se esquece de nós. Algumas vezes nós escutamos a voz dizendo ao nosso ouvido: Deus esqueceu de você. Às vezes lá na tua casa você ora e parece que o céu está cerrado, parece que você ouve uma voz assim, desdenhando de você, dizendo: não adianta, não tem jeito. Mas eu posso dizer que essa não é a voz de Deus, não é a voz do Espírito Santo, porque Deus promete ouvir todas as nossas orações. Todas as nossas orações, elas têm um alvo, querido. Você precisa entender que tudo tem tempo. Deus promete responder as nossas orações em tempos determinados. Diga para o teu irmão: Deus não esquece de você. Isaías 49, 15 diz a palavra do Senhor. É um texto lindo da Bíblia. Que diz: pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, diz o Senhor, eu todavia não me esquecerei de ti. A palavra de Deus diz que o chamado de Deus, a vocação de Deus, é sem arrependimento. Deus não se esquece de você. A palavra de Deus começa dizendo que havia um tempo de aperto em Israel. O livro de Juízes é um livro que fala do caos do povo. O povo, quando estava bem liderado, eles serviam a Deus. Mas quando saía aquele líder que estava na presença de Deus, o povo entrava em decadência. O homem, por natureza, ele se apoia muito em coisas materiais. Quando Israel entrou em Canaã, a terra prometida, eles tinham uma experiência espiritual com Deus, mas também tinham uma experiência visual. Deus se manifestava em uma coluna de fogo durante a noite e uma coluna de fumaça durante o dia. Mas diz a palavra de Deus que quando o povo entra em Israel, Deus queria que o povo aprendesse algo. Que o homem parasse de olhar para o que era visível, mas atentasse para o que era invisível. Que a presença de Deus não estava baseada na coisa que se via, mas na coisa que se não via. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18: não atentando nós nas coisas que se veem, porque são temporais, mas atendemos nós nas coisas que se não veem, porque essas são eternas. O povo de Deus começou a olhar. Dentre aqueles que eles não exterminaram, Deus tinha pedido que termine todos, porque eles vão contaminar você. Eles vão levar vocês por caminhos errados. E eles viam os cananeus adorando as imagens: a Astarote, a Baal, que era o deus da fertilidade. E Deus, na sua misericórdia, ele mandava chuva como manda, a cada ano. E eles criam que então aquela estátua chamada Baal, deus da fertilidade, era que trazia chuva, e não Deus que criou todas as coisas. E o coração dele começou a se corromper. Mas são muito diferentes desses tempos de pessoas que ainda confiam no dinheiro, na sua beleza, confia na sua inteligência, nos seus títulos, na sua capacidade. Isso também acaba sendo idolatria. Você começa a adorar algo que você não deve confiar. Porque a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia na força do seu braço e faz da carne a sua fortaleza. Diz a palavra de Deus que ele será como uma coisa seca no meio da fertilidade. Mas aquele que confia no Senhor, que faz da força do Deus de Israel a sua força, mesmo que ele estivesse no deserto, Deus geraria verdume e frutos dele. Você está ouvindo isso? Pois bem. Então o povo começou a decair pela idolatria. E Deus apartava por exemplo. Porque o povo precisava entender que eles deviam confiar naquele que tinha libertado eles. Naquele que tinha uma aliança, naquele que os amava. Entenda uma coisa, querido. Existem problemas que é consequência das nossas ações. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Em Gálatas capítulo 6, no versículo 7, diz assim: que Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso ele mesmo colherá. Se você planta bem, você colhe bem. Se você planta mal, você colhe mal. Se você planta fofoca, você recebe fofoca. Se você planta maldade, você colhe maldade. Se você planta dureza, você vai receber dureza. Mas a palavra de Deus diz: não nos cansemos de fazer o bem, que ao seu tempo nós bem faremos, se não houvéssemos desfalecido. Você está me entendendo? Amém? A palavra de Deus diz então que a coisa estava tão ruim para o povo de Deus, que as nações que eles tinham vencido, anulado, aniquilado, que eram poucos, porque a mão de Deus tinha pesado com Josué, Deus tinha dado vitória, Deus tinha colocado temor e tremor nos povos por causa do povo de Deus. Diz com o tempo, eles foram vendo que eles não eram fiel ao seu Deus. E a presença de Deus começou a afastar. O que sustentava o temor e o tremor começou a diminuir na vida de Israel. Então os inimigos começaram a crescer, se expandir. Diz então que os inimigos que estavam ao redor entraram em Israel, arrancavam toda a colheita, toda a fartura, tudo que estava produzindo. Olha que entenda o princípio. Quando você não tem uma aliança com Deus, já está me ouvindo? Quando você fica brincando de ser crente, quando você vem na igreja, mas é apenas um religioso, o inimigo vai invadir a tua terra, ele vai arrancar o que é teu, ele vai destruir a tua casa. Diga para o teu irmão: Deus não brinca de ser Deus. Diga que o inimigo não brinca de ser inimigo. Pergunta para ele: você vai brincar de ser crente? Misericórdia! Misericórdia! A situação é tão crítica. No começo do capítulo, depois você lê na sua casa, diz que o povo de Israel começou a fazer cova. Você diz ali, buraco. Sabe para quê? Não era para estocar alimento. Não. Não era para se fazer uma piscina para as crianças brincarem. Não, não era isso. Não era para fazer um lugar de lazer, não. Sabe por que o povo estava fazendo buraco? Para se esconder do inimigo. O povo estava vivendo como rato, como cobra, como lagarto. Tal a aflição. Diz que Deus envia o profeta. Ele diz: mas até quando vocês vão ficar observando o discurso de Deus? Até quando vocês vão esquecer daquele Deus que tirou vocês lá de trás? Mas havia um homem chamado Gideão. Aleluia. A palavra de Deus diz então que um anjo visita. A palavra do Senhor declara que ele estava malhando trigo no lagar. Diga comigo: malhando trigo no lagar. Você sabe o que é lagar? Lagar é um pequeno buraco em que as pessoas pegavam as uvas, jogavam ali dentro e com os pés ficavam dançando. Era assim que fazia um vinho antigamente, macerando as uvas para que pudesse produzir um vinho. Mas a palavra de Deus diz então que Gideão estava malhando trigo no lagar. Trigo não se malha no lagar. Se alguém já viu colheita de feijão, se alguém já viu colheita de arroz ou debulhar com arroz, a pessoa pega aquilo tudo, joga em um terreiro e pega um bambu ou pega alguma coisa, vai batendo para que solte os grãos. Não é assim? Assim vai batendo para que o grão se solte. Na época de Israel, costumava ter um negócio que girava um tronco e assim se fazia. Mas diz a palavra de Deus que Gedeão estava no lagar, no buraco de plantar uvas, recolhendo trigo. Onde estava o resto do povo? Estava tudo escondido. Então aparece o anjo do Senhor e diz uma coisa que é fantástica. Ele diz: homem valoroso. Aleluia. Eu posso falar uma coisa? Mas eu vou te dizer: se você pegar a sua Bíblia, de capa a capa, a gente não fala que leu a Bíblia de capa a rabo, não, meu querido. A gente fala que leu de capa a capa. Falar que Deus não tem capa nem rabo. Quem tem rabo é o homem, o diabo. E a serpente, né? Tem rabo. Se você pegar na Bíblia, se você olhar as chamadas de Deus, se você procurar as pessoas que Deus está usando, você nunca vai achar sequer uma pessoa que estava fazendo nada. Deus sempre usa pessoas que são ativas. Abraão estava trabalhando, Davi estava cuidando das ovelhas, os irmãos estavam comendo, Davi estava cuidando das ovelhas. Gideão estava no lagar, Saul estava atrás das ovelhas do pai, Pedro, João e Tiago pescando. Deus sempre usa aqueles valorosos, trabalhadores, aqueles que não param, aqueles que não desanimam. Ei, você está querendo parar? Você está desanimado? Você viu a Bíblia escrita assim? Bem-aventurado, ó preguiçoso, varão valoroso, a tua preguiça honra Deus. Você já viu isso? Tem isso na Bíblia? Não. Aí Provérbios 6, 6 diz a palavra de Deus: vai ter com a formiga, preguiçoso, olha os teus caminhos, você sabe. Charles Corjone diz assim que o preguiçoso é atento o diabo. Não é que o diabo atenta ele, ele fica atentando o diabo. É como se ele estivesse falando para o diabo: você não está vivendo? Você não vai fazer nada comigo? Você sabia que o preguiçoso é pior do que o ruim, irmão? Você sabia? Irmão, você sabia que o preguiçoso é pior do que demônio? Você está louco, pastor? Não, estou louco, não. Tem gente que diz assim: já que eu não faço bem, eu não vou fazer mal. A coisa é desse jeito. Você sabia que é tão mal que é a socialidade? Quando se levanta os pais gritando, os macumbeiros, feiticeiros, os reis tomam posição. Quando a guerra se abate na tua vida, você se posiciona. Até os ruins têm a socialidade. Mal preguiçoso, aquele que não quer fazer nada, aquele que não lê a Bíblia, aquele que não ora, mas nem Deus pode ajudar ele. Mas nem Deus pode ajudar ele. Da palavra de Deus, que Deus diz assim: Gedeão, um homem valoroso, ele diz: o Senhor é contigo. Coloca a mão na pessoa, solta lá o ombro dela, sentindo que o Senhor é contigo. Eu não sei como você entrou aqui, qual foi a tua oração, o teu choro, mas eu te peço a permissão pelo Espírito Santo de te dizer que Deus é contigo, independente da tua luta, da tua fraqueza, aqui na igreja, significa que você é valoroso e o Espírito Santo te diz: eu estou contigo. Ele é contigo. O texto original é só assim: eu sou o teu Senhor, eu sou o Deus eterno, eu sou o Deus que você precisa. Você está enfrentando batalha por esse dia? Pergunta para a pessoa: você está enfrentando batalha? Então Gideão olha para Deus e diz assim: Senhor, o que aconteceu? Cadê aquele Deus do passado? Nós estamos perecendo. Aqui presta atenção como a frase é colocada. Deus fala particularmente com Gideão. Ele fala: você é valeroso. Agora Gideão, ele responde a Deus no plural. Ele diz assim: nós estamos morrendo. nós estamos oferecendo. E aqui Deus olha com um olhar de amor para ele. Porque, querido, eu gosto de pessoas que, quando falam assim, não existe eu, não existe Deus. Pessoas com certeza. Pessoas que falam assim, eu preciso ser Deus. Eu preciso vencer. Eu gosto de casais que falam assim, nós precisamos vencer. O teu projeto é meu projeto, o teu sonho é meu sonho, o teu chamado é o meu chamado, a tua vida. Os teus problemas são meus problemas, as tuas aflições são as minhas aflições. Eu não oro para mim, eu oro para nós. Eu oro para minha casa. Isso é interessante. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, diz a palavra de Deus. Então, o Gedeão diz assim, ai, Senhor, o que que aconteceu no passado? Por quê? Deus, às vezes, ele afasta, mas nós nos aproximamos dele. Às vezes você está numa teimosia, às vezes você está em caminhos errados, e se Deus continuasse com você, você creia que Deus está provando que você está fazendo. Eu tenho comigo, querido, que eu aprendi muito mais na prova do que na bênção. Porque na bênção, o crente tem a tendência a ficar orgulhoso, a se achar que ele é muito bom, a se tornar divino. Você está me escutando? É, fica assim, divino. Aí ele diz assim, né? Hoje glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo e a mim. Ai, Jesus. Por que que sucedeu isso? E por que está acontecendo a guerra? E por que Deus está pondo eu nesse fogo para extrair a verdadeira essência? Se um dia você for conversar com o Ourives e perguntar para ele, o que que o ouro é diferente dos outros metais? Por que é chamado metal nobre? Se você pegar o ferro, ele é brilhante, mas no fogo ele é vermelho. Ele muda. Tem pessoas que mudam no meio do fogo. Mas se você pegar o ouro, você pode pôr a temperatura alta, que ele continua amarelo do mesmo jeito. Deus quer que nós sejamos como o ouro, querido. Que você não mude a consistência, que você seja fiel a Deus. Uma vez eu vi uma história que tem pessoas que é assim. Você conhece crente cenoura? Né? Você conhece crente cenoura, irmão cenoura? Você não ouviu falar do irmão cenoura? O irmão cenoura é assim, ó, quando ele está na bênção, ele é duro. Firme. Está na igreja? Hã? Firme. Aí se a prova vem. As irmãs conhecem mais. Você jogou cenoura dentro da água fervente? Para ficar mole. O irmão que está nativo, no meio da prova, ele cenourou. Agora tem irmão com ovo. Você conhece irmão ovo? Não? Seu irmão quer ovo, né? O ovo frito, se você quebrar a casca dele, ele vaza. Mas o irmão ovo, quando vem a aprovação, aí ele faz o contrário do irmão mole. É porque o irmão mole, quando vem a prova, ele quer sair da igreja. Aí o irmão ovo, quando vem a prova, ele endurece. Aí começa a murmurar. Foi feito para ser moído. No lugar de inferno. Agora tem o irmão café. Você conhece o irmão café ou não? Diga aí, fala para o irmão. Você, eu quero que você seja o irmão café. O irmão café, como é que é, pastor? O irmão café é aquele que, quando a prova vem, ele exala o aroma perfeito. Ele sai o glória do coração. Ele sai tremendo. Mas tem perfume, voz, dores, o bom aroma de Cristo. Você está me ouvindo, querido? Então, diz a palavra de Deus, preste atenção. Gedeão está falando de prova, do Deus do passado. E Deus está dizendo, eu sou Emanuel, eu sou com você. É, diga para o irmão, é Deus Emanuel. Quando Jesus nasceu, ele estava dizendo, Emanuel, estou convosco. E a promessa do Espírito Santo, Jesus declarou em Mateus 28:20, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas se Deus está falando do passado, Deus está falando, eu estou com você hoje. Eu sou uma nação agora através de ti. Então, versículo 14. Então se virou o Senhor para ele enquanto Gedeão estava falando. Os inimigos que tinham se levantado, Deus diz assim: vai nessa tua força. Diga para o irmão, vai na tua força. Pastor, mas eu sou fraco, o Espírito Santo me manda dizer para você, é na tua força. Viu? É no jeito que você sabe orar. Pastor, não sei orar direito, mas Deus ouve a tua oração. Pastor, eu não conheço muita palavra, mas o que Deus já colocou aí a tua fé é suficiente para trazer a vitória. Porque quando Deus chama Gideão, ele diz: varão valoroso, vai, poderoso guerreiro, se você vai vencer. Não, Deus não diz isso. Deus diz: você é valoroso, mas eu sou contigo. Diga para o irmão: você pode ser forte, mesmo fraco, mas diga assim: o Senhor é contigo. Glorifica e exalta o nome do Senhor. Aí Gideão começa a falar da coisa de trás. E Deus falando: Emanuel, não está bom? Pergunta para o irmão aí: Emanuel, não está bom? Se Deus está falando que está com você, já não está bom? Gideão está reclamando, ele está falando: Deus, é guerra, olha com os inimigos, as portas, o povo se escondendo, está que nem lagarto. Então Deus olha para ele e diz assim: na tua força, olha o que diz o versículo, nessa tua força você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Não se enganei eu? Diga para o irmão: a palavra de Deus é suficiente? É, irmão, a palavra de Deus é suficiente. Deus disse que está com você, e hoje ele está falando: pode ir, que eu estou contigo nesta causa. Serve para você, para mim serve. Para mim é suficiente, para mim é interessante. Mas Gideão, ele diz: ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu menor na casa do meu pai. A segunda coisa que me chama a atenção de Gideão: a primeira, ele se interessa pelo coletivo. E agora ele diz: Senhor, tu me chamas de valente, mas eu tenho fundo no coração que eu não sou ninguém. Pastor tem que saber que não é ninguém. Viu, querido? Você tem que passar do peso como Gideão. Embora Deus chame você de valente, no fundo do teu coração você tem que esconder atrás da cruz. Hã? Porque quando você começa a aparecer demais, querido, a presença de Deus vai embora. Você sabia disso? Diga para o irmão: Deus não divide glória com ninguém. Jeremias capítulo 9, versículo 23, diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico na sua riqueza, nem se glorie o sábio na sua sabedoria. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, é me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra. Dessas coisas eu me agrado. Gideão se humilha. A palavra de Deus diz: humilhar-nos perante a potente mão do Senhor, e ele vos exaltará. Humilhar-nos perante a Deus, e ele se colocará no lugar de destaque. É ele que levanta o caído do monturo, é ele que sustenta a tua mão, querido. O Espírito me diz que você pode ser fraco, você pode ser humilde, mas ele é a tua força. Mas se você tem entrado com orgulho no seu coração, receba a limpeza do Espírito Santo. Eu fico bravo de crente que aponta o dedo na face de Deus. Entende? Diz que é cristão, vem na igreja e diz assim: ó, se o Senhor me curar, não volto mais na igreja. Se o Senhor não me responder hoje, eu não volto mais. Se o Senhor não fizer dessa maneira, se o Senhor não me der essa mulher para me casar, mas que negócio é esse? Quem que é o Senhor? Sabe o que Paulo dizia? Paulo declarava assim: Paulo, escravo de Cristo, pela honra. Ele dizia: eu sou o pior dos pecadores, do grande Paulo. O grande Paulo declarava: não existe pior pecador do que eu. De vez em quando, querido, Deus coloca o mensageiro do diabo nas nossas vidas para esbofetear nossa face, para que nós não levantemos. Deus, quando olha um soberbo, um arrogante, ele olha Satanás. Ele consegue ver Satanás. Mas Gideão diz: eu sou pequeno, eu sou fraco. Glória a Deus, querido, que você de vez em quando diz aí na oração: ah, Senhor, eu sou tão fraco. Senhor, eu preciso tanto da tua presença, eu sou assim, querido. Quando eu venho pregar a palavra, eu falo: Senhor, me dá a solução, Deus. Me manda a tua palavra, Senhor, porque eu não sei o que o teu povo precisa. Eu não sei a necessidade do teu Espírito, sabe? Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Tornou-se, Senhor, já que estou contigo, Emanuel, já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um pão. Deus torna a dizer para ele: eu estou dizendo, eu estou com você, eu estou mandando você, mas não se esqueça, eu vou com você nessa batalha. Então Gideão começa a dizer: Senhor, eu posso pedir um sinal? Então Gideão começa a preparar uma oferta. A oferta do mundo espiritual, uma oração. Então ele prepara, ele coloca as partes da oferta. O Senhor espera pacientemente. Viu? Deus gosta de você orando. Quando você começa a orar, ele fica lá no trono assim. Né? Você sabia disso? Quando você começa a orar, ele fala: para tudo! Diga o teu nome. Não, fala forte, diga o teu nome. Sabe quando você come o teu joelho na beirada da tua cama, lá na tua cozinha, lá no teu trabalho, e começa a falar assim: ah, Senhor. Deus fala assim: para tudo! Deixa que o pecado está falando. Gideão começa a preparar o sacrifício e Deus está lá sentado. É o anjo do Senhor, é Jesus. Viu? Quando a gente vê o anjo do Senhor na Bíblia, está escrito assim: é o Senhor Jesus antes de encarnar. E ele está lá, olhando. Aí coloca a oferta. Aí Deus fala assim: coloca dessa maneira, assim, tá bom. E Deus pega o cajado dele. Aí agora ele é Jeová pastor, né? O Deus que cuida da nossa necessidade. E ele toca a oferta vem fogo e consome a oferta. Sabe o que Deus está falando? Toda oração e toda oferta a Deus, ele aprova. Querido, tudo que você coloca no altar de Deus, Deus vai te responder com fogo. Deus vai responder com a glória, porque fogo é glória. Gideão, ele começa a falar: Deus, que maravilha! Ele começa a pegar força, porque ele pega força pela palavra. Então Gideão, ele sai e diz que o inimigo que estava tentando destruir Israel tinha acampado para lutar. A palavra de Deus não diz quanto, mas diz que era assim, tipo formigueiro. Só que é formigueiro grande. Você olha assim, está com Maria do Mar. Então Gideão, ele faz uma convocação do povo e diz que achou 32 mil homens. Mas eu calculo lá que deveria ter pelo menos 1 milhão de inimigos. 32 mil para 1 milhão, uma presença de Deus, é. Não vai ser fácil, mas aí, né? Se Jeová der uma trovejada, der uma tonteada em alguns, quem sabe, a gente consegue alguma coisa. Aí Deus fala para Gideão: ô Gideão, chama o povo aí. Fala, quem está com medo, quem é tímido em guerra, diga para voltar para casa. Aí Gideão olhou para o Senhor e disse: mas Senhor, eu estou precisando de gente, você está mandando a gente embora. Eu estou precisando, eu já estou achando que não vai dar certo o negócio. Sabe quantos foram embora? 22 mil. então vou dar 10 mil. Deus testa a nossa fé, viu, querido? Às vezes a coisa que está ruim, às vezes piora. Aí Deus falou com Gideão: deixa eu falar uma coisa, Gideão. Gideão pensou no coração: tomara que tenha arrependimento. Tomara que Deus volte atrás e mande um confiante. Deus pega então e fala: Gideão, reúne o povo desses 10 mil aí e põe para beber água. Quem baixar para beber água, você dispensa. Quem lamber, igual cachorro, a água, esse aí você vai usar para guerra. Sabe quanto? Baixar para beber água? 9.700. Somente 300. Pastor, então quer dizer que os 300 era mais forte? Não, querido. Só bebia água diferente. Deus sabia que a minoria bebia água desse jeito. Sobraram 300. Levanta tua mão, fecha os teus olhos. Eu quero declarar que não vai ser na força do teu braço mesmo. Não vai ser, querido. No natural, diz o Senhor, vai ser sobrenatural. E por mais que seja difícil, e por mais que a porta esteja fechando, e por mais que o inimigo esteja se levantando, diz o Senhor, a minha mão está contigo, diga amém. Amém. Olha aqui para mim. 300 homens. Diz então que Deus falou assim: olha, eu vou mandar 300 para que você veja que não é homem mesmo. Reuniram em três partes. Levaram dentro um cântaro, um vaso, uma tocha acesa e uma trombeta. Você veio para a guerra desse jeito? Não, Senhor, não, eles não vão levar espada e escudo, não. Eles vão levar uma tocha dentro de um vaso e uma trombeta. Sabe o que eu entendo aqui, querido? Você na tua guerra tem que levar louvor, que é a trombeta. E oração com o som do Espírito Santo. Só diga para o teu irmão: é louvor, fé, fogo, oração. O Espírito Santo. Diga: não leva mais nada. Pastor, mas não, você não vai levar nada. Você vai levar o louvor. Você vai fazer igual o irmão Mário. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você vai passar pela prova, querido, louvando o Senhor e com o Espírito Santo ardendo no teu coração. Querido, eles posicionaram três grupos: sem indicar. Lá embaixo, um exército enorme. O Gedeão se posicionou com o grupo e disse: na hora que eu dei um sinal, vocês tocam a trombeta e quebra o jarro e mostra o fogo. Eu estou dizendo que Satanás vai ver o fogo no teu coração e vai bater em retirada. Gedeão grita, levanta a trombeta e diz: espada de Gedeão, espada do Senhor. Naquele momento, querido, eles quebraram os vasos, tocaram a trombeta. Mas disse o Espírito Santo, trouxe um espírito de confusão no meio do arraial do inimigo. E diz que começou um contra o outro se matar. Que foi uma confusão tremenda que desceu, arrebentando tudo. Fugiram em debandada, igual estou de boiada. Deus diz para você, querido, que os inimigos que acamparam na tua vida vão sair correndo igual manada de boi. O Senhor te tranca a rua, espírito de miséria, espírito de divisão, espírito de amargura, espírito de tristeza, vai sair no nome de Jesus. No mundo espiritual, eu escuto o teu louvor incomodando o inimigo. Sabe quando você canta, quando você louva, quando você ora, quando você fala em língua, quando você busca Deus, os inimigos estão tremendo. Levanta tua trombeta essa noite em nome de Jesus. E declara comigo: inimigo sujo, eu toco a minha trombeta esta noite. Diga o teu nome, a minha espada. Diga o teu nome. espada do Senhor, e a espada do Senhor é a glória de Deus que está manifestando. Eu declaro que ainda esta semana a vitória vai ser proclamada, a trombeta vai louvar e comemorar. Contato conosco, Ministério Fogo e Poder, fone 35 8404 8175, ou acesse o nosso site www.ministériofogoepoder.wordpress.com, ou nos envie um e-mail ministériofogoepoder@gmail.com.